chegou zangado, foi pra cama sem jantar. Seu clube não ganhou, a bola não quis entrar. Nem sequer me deu um beijo, ficou mesmo adoentado. É doença passageira, é doença passageira. Amanhã já está curado. Eu sei, meu amor, eu sei. O teu clube não ganhou, mas que grande tristeza, a bola não entrou. Eu sei, meu amor, eu sei. Que devia ser marcado um penalti declarado que o árbitro não marcou. Mas eu cá não sou culpada. Quero apenas um beijinho. Quero dormir descansada. Futebol é mesmo assim. Todos gostam de vencer. O importante no fim, o importante no fim também é saber perder. Eu sei, meu amor, eu sei. O teu clube não ganhou, mas que grande tristeza, a bola não entrou. Eu sei, meu amor, eu sei. Que devia ser marcado um penalti declarado que o árbitro não marcou. Eu sei, meu amor, eu sei. O teu clube não ganhou, mas que grande tristeza, a bola não entrou. Eu sei, meu amor, eu sei. Que devia ser marcado um penalti declarado que o árbitro não marcou. Eu sei, meu amor, eu sei. O teu clube não ganhou, mas que grande tristeza, a bola não entrou.